Cala-te diante do Senhor, o dia está tão perto. Preparou o sacrifício, santificou os convidados. Por aqueles que buscam, que anseiam por tua luz, a esperança se levanta em meio à tempestade. Jesus, oh, clama-te, Senhor. Corações se rendem em temor. O grande dia do Senhor é luz em meio à dor. Oh, clama-te, Senhor. A tua voz é a minha direção. O grande dia do Senhor traz paz ao meu coração. Habitantes da terra, o clamor que se levanta. Dia de indignação, dia de alvoroço e esperança. Mas aqueles que te buscam não temerão, não se abalarão. Em meio ao fogo do zelo, firmes na tua mão. O grande dia do Senhor traz paz ao meu coração. E a cada lágrima que cai, tua graça sempre vem. Nada pode nos separar, teu amor é o nosso bem. Na escuridão somos luz, teu poder nos sustentará. O grande dia do Senhor, corações se rendem em temor. O grande dia do Senhor é luz em meio à dor. Oh, clama-te, Senhor, a tua voz é a minha direção. O grande dia do Senhor traz paz ao meu coração. E worship, acústico, guitarra, piano, 72 BPM.